homens que não são tão homens e tal. E vamos à sede aí de novo. É uma coisa interessante, conhecer diversidade, saca? Ver que tem pessoas que pensam de outro jeito, que acham que uma mulher é outra coisa que o que a gente acredita. E... Então, moçada, uma coisa assim, desses dias aí que vocês estão na estrada e tal, dessa turnê especificamente falando, assim, que teve alguma coisa bizarra, assim, uma coisa diferente da cidade em si, do show? Não teve alguma coisa bizarra? É bizarro todo, do princípio ao fim, cara. Bizarro é a palavra que descreve a turnê, né? Bizarro. Mas o que foi mais diferente pra todo mundo? Um choque, um show que, tipo, sei lá, não tinha ninguém? Uma parada, uma comida que estragou o show? Como era a Cracolônia? A Cracolônia? Então, a gente comeu... Eu fui fazer número 2 no banheiro lá em França Paulista e... Quando eu sentei no vaso sanitário, saiu uma cobra coral, assim, do meu lado. Que isso, tio? Foi meio tenso na hora. É verdade, tio. Do que falar antes? A gente está acostumado a conhecer pessoas que vão para o banheiro e sentam no privado e sai merda, né? Mas aqui tem um cara que... Caga cobra. Caga ofídio. Caga coral. Puta que pariu, velho. Então, aí... É, teve isso, teve um jango assim, meio louco, assim, que a galera comeu. Arroz com feijão e pimenta, assim, e pão. Comida do Sudeste aqui é muito diferente do Nordeste, você sentiu? É menos temperada, velho. Tem... A gente sente menos gosto, assim, né? Mas feijão com abacaxi aconteceu só em Campinas. É. Caralho, feijão com abacaxi? Feijão com abacaxi e pimenta, então. Nunca comi essa porra na minha vida, velho. Pimenta. Pimenta e pimenta e pimenta. Tem água, e tem nada pra beber, né? Tem também uma coisa mais bizarra que... Nós fizemos a etapa de São Paulo com uma van e com um motorista, que o nome do cara era André. E estamos fazendo a turnê por Minas com outra van, com outro cara, mas o nome dele é André também. Mas é bem engraçado como os dois caras não têm nada que ver, a única coisa que tem que ver é o nome. Total, velho. Os caras não têm nada a ver. Tá tenso aí. Fico mais de boa. Mano. Cada um tem a sua vibe, né? Diferente. Massa, velho. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectar em mídia livre. Mídia livre. É foda esse momento, assim. Tem uns booms, né, cara? Acho que você chega, quando fala, você assim, dá um rolê, um giro o Brasil inteiro, você cai animado e tal, depois... Tem outra coisa, né, que... A gente está um dia em cada cidade, né? E cada pessoa lembra mais de uma cidade, gosta mais de uma cidade, outras não tanto. Acontece isso, né? Matias ficou namorado de Sorocaba. O que você arrumou lá, Matias? Não. Eu não posso falar disso. Não posso falar disso. Você gostou mais da onde? Quê? Gostou mais da onde? Eu gostei muito de... Gostei muito de todas as cidades. Eu gostei muito de Patos de Minas. Gostei muito de Uberaba. Gostei muito de Uberlândia. Massa, velho. Minas, tava tudo quente. Então fala de Sabarai, porra. Sabarai. Sabará. Como era a música? Sabará, Sabará. Sabará. Sabará é o beijo do Clube da Esquina, você tá ligado, né, velho? Tô ligado. Milton Nascimento. Lobos. Sentado aqui o dia inteiro, tocando violão, bebendo cachaça ali de baixo. Mas o importante é que Matias tá com saudade de Sorocaba. Isso aí, Matias. E os rolês que vocês dão lá na Argentina, assim, é parecido, assim, essas não, as turnês? Não, nada tem nada a ver. Se levar o Turton lá, você acha que eles vão horrorizar, vão dar conta? Levar os Turtons pra Argentina seria uma coisa boa para os Turtons, não pra Argentina. Pô, o Néstor Kirchner bateu as botas, vocês aqui no Brasil, né? Não deu pra dar um adeus. Os caras choraram. Isso foi. Os caras chorando abraço. Isso foi marcante, assim. Meu vibe, galera. Isso foi muito intenso pra vocês, ou mais ou menos, assim? É normal, não? Em que cidade foi que a gente pegou a notícia do que o Kirchner tava morto? Você lembra, Matias? Não, não, qual foi o preto? Foi em Sorocaba. Onde? Sorocaba. Mas foi tenso pra vocês ou não? Cara, estamos fora do país. Ninguém sabe quem foi o cara e tal. E é meio surreal por esse sentido. Eu acho que vai ser e está sendo uma coisa muito mais forte, importante e profunda do que a gente está conseguindo sacar tão longe da Argentina, né? Foi um assassinato, foi essa morte dele? Mas a Toya falava que ela não falava muito bem da esposa dele como presidente. Você também tem essa visão lá? Ela é muito ruim ou é... É, tem essa coisa, né, com as mulheres na Argentina, por exemplo, falar da... Vocês não gostam de mulher, velho? Não, pô, os caras só gostam de chileno. Então, tava falando... O resto que é mulher... Tava falando... Chileno, colombiano... Tava falando, né, que tem a mulher do Kirchner, tem a mãe do Diogo, a mãe do Caio... Então, é estranho falar das mulheres, né? Muitas irmãos dos tutores, eu acho. Sim, sim, sim. Muitas irmãos que vamos a conhecer. Tu só quer saber quando Sorocaba, não me responde. É o som do Sorocaba. No Reis, inclusive, ele trouxe para um circuito novo, que é um circuito que ele tá começando aí e tal. Que tem a ver com o camarada pessoal, assim, que é o circuito bola no queixo. Ué, qual é? Essa é o telefone sem fio, vai ficando por aqui mesmo. Tem mais? Falem um pouco, eu vou virar um pouco entrevistador, como se fala? Jornalista. Ou as pessoas de atendimento, tem alguma coisa para falar deles? De atendimento. Como assim? Na Bahia. Como é? Como atendimento, assim? As pessoas que... Ah, então, a galera... Você... Então, o que tem? Tem alguma pessoa aí pra nombrar algum nome? A Roberta. Bahia? Roberta. Não, cara. Como é o nome? Falou da Bahia. Tá vendo uma falha comunicacional agora. É. Vocês tocaram no coquetel Molotov na Bahia? Sim, foi, sábado. Sim. Vocês chegaram ao hotel? Sim. Jarmeson. E quem estava no hotel? Jarmeson. E quem é Jarmeson? Não, era Jarmeson não, era Jefferson. Era Jefferson. E do Uberlândia tem alguma outra pessoa? Avner. Bora, Avner. O que é que tem Avner e o que é que tem Avner? Jarmeson em Bahia, com a gente é fácil. O que é que esse bicho pergunta na Bahia? Pô, acho que o argentino tá zoando esse moleque do sotaque, pô. Não é possível, velho. Tô boiando aqui, velho. Oi. Ô, galera, então só pra quem ouvir, o podcast vai toda quinta-feira aí, pra quem estiver perto, talvez aí, né, da onde vocês vão passar, pra onde que vão, que horas, quando, daqui pra frente, qual que é o destino do Falsos Conejos, Joseph Turton? Amanhã é BH, que eu achava que era uma cidade que não estava no roteiro, estava... Sabará, Belo Horizonte e tal, e todo mundo falava de uma cidade de BH que eu nunca sabia que caralho era isso, mas temos BH, Montes Claros, e aí começamos pelo Nordeste, até Fortaleza, descemos até Recife, e aí acaba a turnê do Bola de Queijo. Turton tá familiarizado lá no Nordeste, galera? Então, como é? Em casa, mesma coisa. Nordeste, pá. Em casa total, velho. Mas... Aí é onde moram as irmãs do José Turtó. E o da Colômbia, cara? Dá uma palhinha lá, porque eu vou falar uma com quê? O lance da Colômbia. O rolê lá. Uma palhinha? Uma carreirinha, pô. É, uma carreirinha, pô. Mentira, palhinha, é uma fala. Ah, uma fala da Colômbia. Ainda não... conhecemos Colômbia, estamos com interesse e aspiramos a fazer bons shows aí também. Muito massa, galera. É isso aí. Esse aí foi o Telefone Sem Fio aqui no quarto do Fausto Tons. Quarto escritório, né? Amanhã pra montar esse favela. Caras. Essa hora que o podcast tinha que ter vídeo, porque os caras fizeram varal com os cabos de rede do escritório. Puta que pariu. Isso aí, velho. Tudo tá valendo. Valeu. Valeu. Falou, Telefone Sem Fio. Conectou, apresentou Telefone Sem Fio.